podia ser sua irmã, eu podia ser sua mãe, pode não ser amigo, podia até ser seu irmão, mas eu prefiro ser sua amante. É isso aí, prefiro ser sua amante. Eu não sei onde vou com você, eu nunca fiz nenhum plano com você. Eu não sei o que sou pra você, só o que sei, o que sonho com você. Eu podia ser sua irmã, eu podia ser sua mãe, pode não ser amigo, pode até ser seu irmão, mas eu prefiro ser sua amante. É isso aí, prefiro ser sua amante. Sei o que você está pensando, mas não seria melhor se eu estivesse te amando? Às vezes eu acho que fico te alegando, mas não seria melhor se eu estivesse te quebrando? Eu podia ser sua irmã, eu podia ser sua mãe, pode não ser amigo, pode até ser seu irmão, mas eu prefiro ser sua amante. É isso aí, prefiro ser sua amante.